Rafael, beleza? Beleza. Eu sou o Guga, você tá ouvindo o Guga Cash. A gente tá acordando aqui 1 da tarde no domingo. A gente tá de férias, né? É, coceira na costela que deu. Peraí. Diz aí. Sentar agora, assistir o Esquenta. Esperar o almoço ficar pronto. Tomar um Nescau. Comer um pão dormido. Nem é, a gente nem tá fazendo essas coisas. A gente tá trabalhando loucamente pra criar mais coisas pros episódios dessa temporada. Rafael, eu tô trabalhando num novo jogo que vai ser uma mistura do jogo da Wiki, 7 cliques para as estrelas. Certo. Com Carmen Sandiego. Nossa, que demais. Então, cara, essa temporada vai ser demais. Mas enquanto isso não fica pronto, a gente tem o Almanacão pra relembrar as melhores histórias. A gente tá relembrando as melhores histórias da terceira temporada. Eu nem acredito que essas histórias que a gente vai ouvir aqui hoje já fazem 2 anos que a gente gravou, cara. Passou muito rápido. É, não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Nada faz sentido. Também não faz sentido a gente ficar falando que tá de férias, ficar postando ao Manacão de férias e a gente tá trabalhando, mas é isso que a gente faz, cara. É isso que a gente faz aqui e faz no grupo secreto do Guga Cash. A gente tá trabalhando loucamente lá, só com conteúdo inédito. Se você gosta do Almanacão, você gosta porque você tá aí ouvindo, né? Almanacão de férias. Afinal, calor, sol, praia. Frescobol. Quem não gosta dessas coisas? Mas lá no grupo, se você gosta do Almanacão, mas você não aguenta ficar sem conteúdo inédito, então assina o grupo secreto do Guga Cash com o PicPay. Primeiro porque sai de graça, né? Você paga 15 reais, volta 15 reais. Não tem o que pensar, certo? Certo. Literalmente, não tem por que você não fazer. Você devia só fazer. E aí você vai lá, você tem um mês inteiro sem gastar nada pra ouvir o conteúdo inédito que a gente tá fazendo essa semana. O conteúdo inédito que a gente fez ao longo de todos esses outros anos, são mais de 700. E aí se você não gostar, você vai embora. Tudo bem. Aí daqui a um mês já voltou os episódios inéditos, aí beleza, você se deu bem. Agora, se você curtir, continua assinando lá, porque é muito legal. Você pode ouvir pelo Olo, pode ouvir pelo Facebook, pode ouvir em todos os lugares, tem direito a entrar em todos os lugares, tem direito a tudo, a participar da bolha mais legal do Brasil e conteúdos inéditos como o dessa semana que a gente tá falando do Oscar do Guga Cash, que é o Goscar. Goscar. Como essa foi a semana dos indicados ao Oscar, a gente resolveu fazer o nosso próprio Oscar, porque a gente não gostou de nenhum dos indicados, e a gente colocou lá quem são os filmes que a gente acha que mereciam realmente ganhar o Oscar, e ficou um conteúdo muito legal. A gente acabou de gravar aqui, eu e o Rafael, e você pode ouvir isso, é só em googlecast.com/assine, assinar com o PicPay, porque o PicPay, que é o canivete suíço dos meios de pagamento, que você pode sacar dinheiro sem taxa no banco 24 horas, que você pode pedir pagamento. Você sabia que tem isso agora, Rafael? Você pode falar assim, você tá me devendo uma grana. Cara, isso é excelente, né? Porque você sempre fica na dúvida de como fazer isso, faz logo pelo meio de pagamento. É até legal porque é menos, né? É menos constrangedor, assim. Você fala assim, só lembrando aqui de você me passar o dinheiro lá da pizza. Eu fiquei até assim, impressionado de saber que isso é novo, que isso não existia antes, porque era muito necessário. E óbvio. Enfim. O PicPay faz isso e mais milhões de coisas pra você por ser essa mãe e por ser... Ao mesmo tempo, ele é mãe e o canivete suíço dos meios de pagamento. Esse é o PicPay. E ele te devolve 15 pratas. É só em googlecast.com/assine que tem tudo explicado por lá, certo? Certo. Assine com 2 S's. Rafael, quais são as histórias que a gente vai relembrar hoje nesse Almanacão? A primeira história que a gente vai relembrar se chama Rolando Lero. Era um episódio em que os nomes das histórias eram personagens da Escolinha do Professor Raimundo. E a gente fala da história da Gangue do Árabe. Cara, que história sensacional. O menino vai pra escola e ele é confundido. É um episódio de histórias de escola, né? E ele é confundido com um líder de gangue, alguma coisa assim, né? E aí ele passa a ser super temido na escola por causa disso. Essa história é muito boa. É tipo uma história de filme mesmo, né? O cara é confundido e fala, beleza, vou surfar nessa onda. Totalmente. A gente podia abrir uma produtora de filme só com as histórias que a gente fala aqui no Guga Cash. Exato. Ah, e nesse episódio, o episódio 8 da temporada 3, que teve a história do Rolando Lero, ele foi o episódio onde surgiu o Flávio Júnior. O mito Flávio Júnior. Foi um momento de inspiração maravilhoso, cara. A gente tava falando do irmão do Flávio Júnior. Qual é o nome dele? Flávio Júnior. Porque tem análise musical. Cara, se bem que isso não vai estar aqui, tá lá no episódio. Ouve esse episódio e aí depois vai ouvir lá o episódio 3 de novo, pra você saber. É, a análise musical de Almas Gêmeas é uma das melhores. E depois que a gente gravou isso, teve uma briga num show do Flávio Júnior. E alguém filmou E meu Twitter explodiu, cara, porque a gente passou orgulhosamente a ser associado ao Fábio Júnior. Teve isso e também teve todas as pessoas mudando o Wikipedia do Fábio Júnior, coisa que a gente não recomenda, não faça. Não, a gente salvou o Wikipedia do Fábio Júnior porque ele tava todo zoado e depois que a gente leu foram lá e consertaram. É. Aliás, eu acho surpreendente que ninguém fez um wiki do GugaCast ainda. Embora a gente tenha o nosso próprio wiki, wiki.gugacast.com, que fala dos episódios. Mas, pô, ninguém nunca criou um verbete do GugaCast na Wikipedia. É muito triste isso, cara. A gente tem todos esses hackers de Wikipedia que ouvem a gente e nenhum se deu ao trabalho de ir lá e criar o verbete do GugaCast. Façam isso, por favor. Quem fizer isso, me fala que eu mando um salve no Twitter. A próxima história desse episódio chama Banco Pan-Americano. E é a história onde surgiu o mítico Senhor Los Angeles. Cara, o Senhor Los Angeles é um nome tão bom. A história é boa, mas o fato de existir o personagem Senhor Los Angeles faz a gente gostar dele. Ele foi um canalha que enganou a menina que tava promovendo a festa. Mas a gente gosta dele porque ele se chama Senhor Los Angeles, não tem como não gostar. Ele é muito legal. É, essa é uma daquelas histórias que dá dor no coração. E todos os nomes desse episódio eram empresas do Silvio Santos. E essa se chama Banco Pan-Americano. A história seguinte se chama Macaco no Trem da Morte. E é uma história... Eu posso dar spoiler aqui da história? Pode, já ouviu, a gente tá relembrando agora. É a história de uma mulher que amamenta um macaco. Nossa, cara. Eu não lembrava no trem. Disso. O nome é bem... É bem literal, né? Macaco no Trem da Morte. É um lance meio Mad Max, né, cara? Você tá no trem da morte e tem uma mulher amamentando um macaco. Pra quê? Porque o que ela vai fazer com esse macaco depois? Cara, você sabe que tem um conto do Machado de Assis que ele conta a história de um cara que tinha uma mão de macaco pendurada na parede e aí toda vez que ele chegava em casa ele pegava essa mão e dava um tapa na própria cara. Que loucura, cara. Por que isso? Pois é, isso é um cara contando uma história dentro do conto. E aí ele nunca termina essa história. E aí a galera fez um livro que era os autores brasileiros tentando continuar essa história do cara que se dava um tapa com a mão de macaco. É um livro de fanfic. É, um livro de fanfic. Isso aí, antes de ser legal. Pô, muito bom. E a última história? A última história é uma das minhas histórias favoritas. Ela se chama Jequiti. E é uma história horrível de um cara que troca perfumes da Natura por adesivos do Grêmio. Meu Deus, cara, por que a gente tá pondo essa história? Essa história é horrível. Na ocasião, você me criticou muito por essa história. E aí e ela o que foi tá sensacional. Não, cara. Por quê, cara? O que foi sensacional. Lá no grupo secreto, alguém entrou. Assim que entrou, a pessoa assinou, entrou lá e falou: gente, qual é a história? Qual é o episódio que tem a história do menino que torce pelo Grêmio? E que parece que é um robô que tá contando a história. Então... Essa história é horrível, cara. A história do menino que troca perfume por figurinha do Grêmio. Cara, que crianças... Que tipo de crianças acontece... O que acontece em Porto Alegre, cara? Tem uma criança que fala assim... Não, ó, eu queria esses perfumes da Natura aí. Vou trocar aqui por essas figurinhas do Grêmio. Ah, claro. Tá aqui, ó. Renato Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Cuca. O Cuca. O Alfinete. Paulo Egídio. Mazarop. Arce. Aí sim, hein? E aí tem essa história maravilhosa que parece que é contada por robôs. E se você quiser saber mais sobre robôs, você pode entrar nos cursos da Alura. Caramba, cara. Se tem uma coisa, pelo menos essa história serviu, foi pra encaixar um momento Alura aqui, então. É. E um momento Alura muito genuíno, porque... Porque rima com Arduino. A Alura tem mais de 900 cursos. Tem mais de 900 cursos, incluindo cursos de robótica. Uhum. E de Arduino. De Arduino. E na nossa mão é mais barato. Então você pode acessar alura.com.br/promoção/GugaCast e ter 10% de desconto neste e em outros cursos incríveis da Alura. E dar um upgrade na sua carreira ou finalmente entrar no mercado de trabalho, porque é uma linha a mais no seu currículo. Exatamente. Beleza, vamos para as histórias? Bora lá. Quem lê o próximo? Tem que ser o Caio, né? Porque esse se chama Rolando Lero. É verdade. Vamos lá. Fala, piazada do GugaCast. Sou o Atlan. Esse é meu nome mesmo. tenho 30 anos, sou de Curitiba e esse relato da minha vida se passa em um bairro de classe média, de Curitiba mesmo, numa região que não tem favelas nem morros, nem favelas no morro, e que, por sinal, é um metro quadrado, é muito caro. Tenho em mente que todas as casas da região são bonitas, existem dois shoppings a duas quadras e as ruas são perfeitamente asfaltadas. Ele tá se gabando, é isso? Ele tá jogando na cara? Ele tá fazendo especulação imobiliária aqui pra gente. Ó, se vocês quiserem morar em Curitiba... E não é pra você. Você jamais poderia andar nas nossas ruas. Exatamente. E por fim, o menino está com sede e não temos mais laranjas. Essa breve descrição existe para não imaginarem um cenário de filme carioca. Ok. Aos 10 anos de idade, vivi o gosto de ter poder. E só hoje percebo que corri risco de vida. É, agora a gente tá vendo que ele é o filho do prefeito, cara. Era 1997. Passei a estudar no período da manhã em uma escola municipal que atendia da 5ª à 8ª série. Ou seja, os alunos da 5ª eram os menorzinhos do colégio. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive medo dos primeiros dias de aula. Precisava escolher bem o lugar que iria sentar, porque teria que passar o resto do ano naquela carteira. Teria que olhar bem quem sentaria próximo e se iria ficar perto de alguma gatinha. Sim, eu analisava tudo isso. Sou do tipo tímido, então essas coisas importavam muito. Não poderia sentar com outros fracassados, porque eu já me imaginava ser um. Depois de um tempo, eu desenvolvi uma técnica que é... Tem dois lugares adequados para você sentar na sala de aula. É a carteira que fica no canto, no fundo, no canto esquerdo, e a carteira que fica no fundo, no canto direito. Porque é a única carteira que não vai ter ninguém atrás de você. E qual o problema de ter alguém atrás de você? E aí você ainda tem a proteção de um dos lados. Sei lá, cara. É corner table, é a cadeira mais protegida. É. Ninguém puxa seu cabelo, ninguém rouba seu boné. É escola, não é uma prisão. Você não tá sendo procurado pela CIA. Você não foi pra minha escola? Eu não sei, eu Mococa. Eu já te contei histórias da minha Mococa, escola. Mococa, eu imagino que tem a professora Helena... né, a Maria Joaquina. Na minha escola não era assim não, cara. Não, eu tenho uma tática muito melhor, que era sentar na parede, qualquer uma das paredes, né, seja a direita ou a esquerda, eu preferia a parede direita, e no meio, porque aí as minhas costas ficavam na parede, eu sentava de lado. Ah, entendi. Entendeu? Ah, você era desses que senta de lado. Exatamente. Então aí eu também não sofria com alguém atrás de mim, e eu tinha, né, o contato com todos os amigos, tanto os que estavam na frente, os que estavam atrás. Você pegava a cadeira de canhoto e sentava pra ela, de frente pra ela, assim, pra ela ficar uma mesinha? Não, era tipo a carteira e a cadeira separada. Colégio de Playboy. Nossa, que é muito melhor, né? Colégio de Playboy, é. Sim. Playboyzaço! Tem uma história da minha escola que as pessoas falam que é verdade, mas eu duvido. Que o meu irmão trouxe cupins para a escola... e infestou a escola de cupins. E depois de 2 anos, 2 paredes haviam sido derrubadas por causa do meu irmão. Caramba. Caramba, cara. Essa é a minha família. Seu irmão é tipo o Zé Lelé do mal. O Zé Lelé evil. Fora da sala, na hora do recreio, nós, alunos da 5ª série, éramos hobbits em meio a gigantes. Só éramos vistos pelos caras que queriam roubar nosso lanche, bater na gente, dar chazão, que é puxar a cueca por trás... até perdermos a voz. Caraca, ele estudava numa cadeia, né? No, sim. Em Oz. Ele estudava em Oz. Matar pessoas com uma bandeja. Triturar cacos de vidro e colocar na marmita do amiguinho. Cavar um túnel com uma colher. E pra evitar isso, minha alternativa foi tentar me enturmar com uns meninos da minha rua, que estavam na 8ª série. E aí, piazada, lembra de mim lá da rua? E a recepção que tive foi uns tapinhas do ombro, seguido de um vamos continuar conversando porque esse moleque não é ninguém. Fiquei ali parado por uns segundos que pareciam horas, olhando para o vazio e só escutando aqueles ruídos infernais de crianças berrando ao mesmo tempo num recreio tumultuado. Ao tentar me esquivar daquela tentativa frustrada de arranjar um grupo maior para eu me dar bem, um dos garotos falou para eu esperar um pouco e começou a dizer para os outros que eu era parecido com o árabe. Eles concordaram. E assim, do nada... de repente ficaram muito felizes por eu ser parecido com esse tal de árabe. Sem saber de nada, aí eu também fiquei feliz, né? Cumprimentei todos, estufei o peito, levantei um pouco a ponta dos pés para parecer maior. Aquilo tinha sido uma conquista. Ganhei o dia. Já poderia voltar do recreio com ar de rainha jeito de malandra. Um dos colegas da minha rua olhou para mim de forma muito séria, colocando a mão em meu ombro e disse: "Você, a partir de agora, irá andar com a gente e será o primo do árabe. Esqueça seu nome, ele não é nada aqui. Todos te chamarão de Primo do Árabe." Caraca, ele foi, tipo, pegaram uma espada, bateram no ombro dele. Agora você é primo do árabe. É bom que facilitou o nosso trabalho aqui, né? Exato, né? O primo do árabe. Tentei perguntar quem era ele, mas eles mudavam de assunto sempre que eu investigava o tal árabe. Se o pai dele aparecer na história, a gente vai chamar de tio do árabe. Nas semanas que se seguiam, eles me apresentaram a muita gente da escola como o tal primo do árabe. E por algum motivo passei a ser respeitado e muito conhecido por causa dessa fama. Beijei pela primeira vez. Caraca! Caramba! Olha. Depois beijei muito mais. As meninas me davam pão de queijo. Alguns garotos me davam tazos. Ganhei o ioiô da Coca. Cara, é uma prisão! Não precisava entrar na fila do lanche porque tinha quem iria buscar pra mim. Já os meninos que andavam comigo voltaram a ter essas regalias que até então tinham perdido. Meus fãs sempre me davam bilhetes para eu entregar pro árabe. E eram coisas bobas e inúteis, como a Vila Rigoni manda um salve. Cara, é uma cadeia, velho. Que nada tira isso da minha cabeça. Olha isso. Quando puder, cola lá na nossa, assinado Ferrugem. Porra! Aquele abraço, árabe. Tamo junto. Cola lá na nossa que o bagulho tá tenso. Caramba. Ai, caraca. Ah, ele colocou. Essa parte eu enfeitei porque eu não lembro exatamente do que diziam os bilhetes, mas eram coisas que poderiam ser importantes pro árabe. Mas não eram pra mim, então foda-se. Cara, o árabe vai te pegar depois que ele ver esse programa, cara. Caraca, velho. Tá fudido. Eu só jogava fora, tipo, em segundos. Nem me preocupava com a entrega dos tais bilhetes. Foram uns 3 meses dessa nossa turma mandando naquela escola e eu sem saber o real motivo daquilo. Um dia qualquer, na saída do colégio, eu e a piazada, tipo um grupo de uns 15 meninos, nos deparamos com uns maloqueiros, rosto sujo, cabelo meio raspado, mas pintado de amarelo, umas calças largas de skatista com bolsos laterais, tênis brancos, caraca, ali, tipo, ele teve que fazer o retrato falado pra polícia pra lembrar de tanto detalhe? Tênis brancos pintados com canetão, isso eu fiz. Rasgos cobertos por silver tapes, isso eu também fiz. E facão na mão! Caralho! Hoje eu percebo que a pura inocência pode muito bem ser confundida com coragem, pois todos os meninos que estavam à minha volta pararam de andar, menos eu. Nunca eu iria imaginar que aquele elenco do Mad Max estava me esperando. Aos olhos de todos eu fui peitar os caras, mas a real é que eu só tava com fome e queria ir embora rápido pra comer um quibe assado que minha mãe tinha feito. Afinal, ele era o primo do árabe. Exatamente. E a mãe dele era tia do árabe. É. Exatamente. Olhando para o chão, percebi sombras à minha volta e foi quando percebi que fui cercado. Depois de uma olhada rápida, aceitei a morte pela primeira vez. Porém, não era eu que eles queriam. Na verdade, vieram dar um aviso. Eles queriam que eu falasse pro árabe e a turma dele queriam invadir a boca lá pelas 3 da tarde e que era para eles se prepararem para a guerra. Como tinha desenvolvido uma simpatia depois de meses conversando com a escola toda por conta da popularidade, só cumprimentei os caras com um gingado malandrão, o cu apertado, um suor escorrendo, olhei bem fundo nos olhos, dizendo que iria avisar e estaria esperando por eles lá. Aí, véi, o árabe vai ficar sabendo e eu vou te esperar lá, pode crer? Virei as costas e fui embora! Eu vivi como se estivesse num filme, eu só segui o roteiro do meu papel, não podia deixar meu primo na mão. Não... Não podia ser bundão, travar, congelar, gaguejar. Quando se aceita a morte e se está num filme, tudo parece mais fácil. Gosto de imaginar que às 3 horas daquele dia eu estava deitado no sofá com as pernas sobre encosto, as janelas abertas, com o sol adentrando junto com a brisa leve, comendo uma Ruffles churrasco com coca. Caraca, ele lembra. Ele é tipo o Rafael, né? Ele lembra dos detalhes totalmente nada a ver das histórias. E assistindo Dragon Ball Z, enquanto em algum lugar que nunca descobri estava rolando uma guerra. Hoje penso, e se os caras dissessem pro árabe? Nós avisamos seu primo. Mas que primo? O que estuda lá no colégio? Imagina se ele tivesse ido me cobrar por falsidade ideológica. Eu fico imaginando o árabe cobrando por falsidade ideológica. Aí, mano, tu tá fazendo falsidade ideológica, tá ligado? Você está se fazendo se passar por outro, hein? Tá aqui meu advogado. Depois do dia D, só falavam da minha coragem, a forma como falei com aquela gangue. Ninguém ligava pro fato de que o árabe tinha caído. Não sei o que significava ele ter caído. Na época, imaginei que ele tinha perdido o emprego de traficante, sei lá. Hoje, eu acho que deve ter sido algo sério. E que nunca aconteceu nada comigo, como alguém tentar me pegar na saída, porque um dos meninos que era meu vizinho falou pro pai dele que eu corria risco de vida e eles tinham que me buscar de carro porque meus pais não tinham carro. E esses meninos pediram pra eu nunca mais me apresentar como primo do árabe, porque o nome não fazia mais tanto efeito.

A venda de produtos questionáveis no vagão em cada parada do trem já tinha nos levantado um alerta. Tínhamos presenciado a venda de jugo de naranja, onde o ambulante enfiava com a mão um copo de plástico num balde aberto de suco. E também nacos de carne e nozes, que eram embrulhados diretamente em papel de jornal. Esse pareceu gostoso. Né? Até aí o problema era resumido à higiene e hábitos alimentares. Ok, outra cultura, entendemos. Peraí, Gabriel. Rafael, já reparou que o Caio lê igual um repórter da Globo? É o costume, gente. Ele fala assim, a diferença você sente no bolso. Eu fui treinado por 4 anos de faculdade a fazer isso, tá? A diferença você sente. Repórter de jornal local. Um dia, é um objetivo da minha vida, eu ainda quero voltar pra Mococa e tomar conta da TV Direta, que é a TV de Mococa. Demais. Voltando pra história aqui. Mas voltamos ao macaquito, que foi comprado por uma senhora que estava viajando com seu filho de colo, que, claro, se sentava numa poltrona imediatamente ao nosso lado. Nossa senhora. Mais uma vez, outra cultura, apenas curioso. Até que algumas horas depois, no cair da noite, minha namorada me acorda com a maior cara de medo possível e aponta para 2 olhos brilhantes a encarando a poucos centímetros. O maldito do macaco tinha escapado da caixa. Após alguns momentos congelados, consegui acordar a senhora boliviana, que enfim pegou o macaco de volta. Eu tava crente que o macaco tinha rasgado a cara de alguém. Só que a nossa aventura símia não acabou por aí. Na manhã seguinte, enquanto beliscávamos nosso café da manhã, começamos a ouvir baixos guinchos que foram aumentando o volume até se transformarem em pequenos gritos. Foi então que, ao perceber que o dublê do animal de estimação do Ross estava com fome, a senhora boliviana me tira os peitos pra fora e dá de mamar pra ele. Meu Deus! Puta que pariu! Por essa, a gente não esperava. Não. Eu tava achando que a criança ia comer um macaco, alguma merda assim, mas, se você pensar bem, até que é humano, né? Até que é bonito. É humano e símio ao mesmo tempo. Uhum. Sim, leram certo. Todos os turistas do vagão ficaram em silêncio na mesma hora. E não, a desculpa de ser outra cultura, dessa vez, não colou. Quando os macacos finalmente dominarem o planeta, essa senhora vai ser poupada e você não. Quando o macaco pegar o macaco 47 na mão, você corre e ela fica de boa. Na Bolívia ainda? Porra! Deixa eu ler a próxima. Vai lá. Título, Jequiti. Troquem os nomes se quiserem. Não é se quiserem. Você tem que falar se pra gente trocar ou não. A gente vai trocar. Olá, Guga, Rafa, Caio e convidado. Me chamo... Pode ser Titi e Jeremias? Claro. Pode. Me chamo Titi e nesse momento tenho 18 anos. Mas na época eu tinha uns 14 ou 15, que é bem a idade do Titi e do Jeremias. Sim. Exatamente. Eles são os mais velhos da turminha. É, exato. Não, acho que o mais velho é o Zé Luiz e o TV Luizão. Mas eles não aparecem muito. Sim, eles devem ter uns 16, 17, talvez. É. Porque a partir de 18 já é, tipo, rolo. Aí já é o rolo e a tina. Pipa, é, é. É, exato. O Zecão. Zecão. Zecão. Nossa, Zecão é maconheiro pra caralho, né? Nossa senhora. O rolo senhora. É maconheiro demais, né? O rolo se chama rolo, bicho. Como que ele é maconheiro? Eu gosto demais de como o rolo é desenhado, cara. Eu acho o puro estado da arte, sabe? O cara tem cabelo azul e é uma coisa só em volta da cara dele. Exatamente. Como um sol. Em um dia qualquer, eu andava pelas ruas de Caxias do Sul, indo para a escola. Uma figura negra e alta, tampada pela luz do sol, se aproxima. Eu coloco a mão em cima dos olhos e reparo que é meu colega, Jeremias. Obviamente. Ele veio com toda a empolgação falando. Oi, Titi. Minha mãe pediu para eu vender esses perfuminhos da Natura. Caralho. Caramba, cara, que história bizarra. Se bem que parece muito uma história do Maurício de Souza, bem assim que começa. É. Do nada, assim. Tem um menino parado no meio de um lugar verde, assim, do nada, que não tem ruas, né? Não tem calçada, carro, nada, assim, é só um gramado e umas casas. E aí chega um outro do nada e tapa o olho dele. É bem assim mesmo. E solta o plot da história. É. E eles iam substituir Natura por, sei lá, Batura. E eu, com toda a minha afetividade por perfumes pequenos, falo. Ah, entendi, mas enfim, fez o tema de português? Putz, esqueci totalmente.